Bahia, Gol Bruno, 61, autorizando. Aguardando, obrigado. Salvador Guarulhos 360, pronto? Pronto. Salvador Guarulhos 360, nível autorizado. Via Zulu 10, bride, Via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5153, o transponder. Dado. 360 para Guarulhos, Santa Zulu 10, Brite, Epsilon 16, BHZ, Brive, conforme a rota. Pista 10, primeira curva direita, Jael Leda Ponte, 5153 o transponder. Você podia confirmar a saída, por favor, o controle? Controle 1208. 1208, obrigado, Gol 1191. Resposta para posicionamento. Gostará, obrigado. Uno 1, minha hora, pushback. Alô? Tá livre, pushback, reposte táxi. Uno 1, minha hora. Botava táxi, Uno 1, minha hora. Solo Salvador, San 3, 601. São Paulo, pronto, cópia. Solo San 3, 601. Salvador, São Paulo, 360 nível, autorizado, via Pesulu 10, bridge, via Pesulu 6, Bravo Hotel Zulu. TCD trilha, próximo forma. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótima. 1208 controle. 5165 transponder. Está autorizado São Paulo, 360, Perzulu 10, Bridge, Perzulu 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, segue conforme. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, não copia a próxima posição. 208, controle, 5165 é o transponder, o TAN 3601. 3601, saída da El, Leda após Leda, foi Mótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Tá ciente, após Leda, Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, 3601. Reposto, pressionamento, 3601. Chama pronto, 3601. Salvador, o gol 1161 para o táxi, 176 a bordo, 4 horas de autonomia até no Galeão. Para o táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera, Chime Torres, em 1895, Querengal, no 04. Indy Alpha, ponto de espera, Chime Torres, muito obrigado, bom dia. solo Salvador, 5557, posição 8, puxa estacionamento. Ativo 557, após a aeronave da Gol livre para a retaguarda, está livre, puxa e poste táxi. Após a passagem do Gol, está livre. Gol 1161, a linha decola, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. A linha decola, Gol 1161. Para o táxi, via Indy Alpha, por espera da 10, chame torre 1-1895, QNH 10 no 4, 5557 da Trix. circular 242, controle 1208, boa viagem. Obrigado, um bom dia, 208. Salvador, bom dia, Gol 1161, decolou, saída da Elle da Fátima. 161, subanível 360, vigilante. 360, Gol 1161. Previsível 557 na escuta da torre? Previsão 557, passou com o motivo uma fera aqui. Previsão decolagem, sistema 0, vento 180 graus, 0 norte. Está livre a decolagem. Para pushback acionamento é 3601, pela posição 06. Autorizado, chame táxi. 3601. Autorizado, chama táxi na 3601. Decolada 46, chame o controle. 1208. 208, obrigado. Boa viagem. Controle é o trip 5557, bom dia. Trip 5557, bom dia, contato com radar na decolagem, tu para o nível 360 na terra, tá, é o transição módulo. Ciente, trip 5557. 1161, chama agora o Centro Recife, 125-1, alterna, 133-95. 125-1-3395, muito obrigado, um bom dia. Bom. Aerotáxi, 3601, está com o número 4, Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Que é livre táxi, e prossiga pelo pátio Índia, ponto de espera, chame a torre. A torre em 1-18-95, o TAN 3601. Assente, autorizado, táxi a pátio Índia, ponto de espera de 2195, TAN 3601. Passa 150, trip 5557. Confere, chama agora o centro, Recife, 125-1, alterna, 133-95. 251-3315. 13395, a secundária tem um bom. 3395, ok, sim. Salvador, uma boa, TAN 3601, se aproximar, bom, espera, tá pronto. TAN 3601, bom dia, autorizado a decolagem da 10, vento é 180 graus, 109. Sente autorizado a decola o TAN 3601. 3601, decolada 55, chame o controle. 120, décima 8, boa viagem. 08, obrigado, bom dia, 3601. Salvador, bom dia, está 3601, decolado na Tael, cruzando 1800. Está 3601, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída Tael, transição Mórbida. 360, Tael Mórbida. Silva Mórbida, 3601. Autorizado direto, Leda. Leda, 3601. Tão 3601, conforme instruções do Centro Recife, dá presente autorizado direto o bridge. Direto o bridge, obrigado. Tão 3601. 601. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1 ao término, 133 decimal 25. 251 alternado 3325 até 3601, tenha um bom dia. Bom, vou.